Miguel Freitas. Olá, bem-vindos ao Planeta Rock. Está no ar mais uma emissão ao longo da próxima hora com clássicos de galáxias distantes, mas também com algumas das novidades que acabam de chegar. É assim todas as semanas, nesta estação e neste mesmo horário. Começamos por ouvir Alice Cooper com Poison. O músico vem a Portugal no próximo dia 29 de novembro. É uma das datas da digressão atual que o músico tem na estrada. Não esqueçam então, Alice Cooper em Portugal no próximo dia 29 de novembro no Campo Pequeno em Lisboa. Antes vão por lá passar outros nomes, caso dos Great White, que seguem agora no Planeta Rock, com Call It Rock and Roll. É no próximo dia 6 de novembro que os Great White se apresentam ao vivo no Campo Pequeno em Lisboa, juntamente com Brian Spence, um duplo espetáculo a não perder a 6 de novembro também. Bem-vindos, ao longo da próxima hora é sempre a Rock and Rollar. Planeta Rock. You. Tonight, mais um grande clássico a passar por aqui com Bryan Adams. Há muito mais para ouvir já a seguir, não saiam daí. Planeta Rock. We'll be right back. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Planeta Rock em órbita todas as semanas nesta estação e neste mesmo horário comigo, Miguel Freitas. Bem-vindos. É assim, semanalmente, clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar. Lá para trás deixámos os Fisher Z com So Long, também os Queen, A Kind of Magic. Agora é tempo de recordar o camaleão David Bowie. Girl, I feel a wreck without my

19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. A Rádio Antena Web passa a apresentar em Lá Fora uma série documental que passou no canal de História, intitulada O Universo. São 14 episódios com o mais surpreendente do universo e das últimas descobertas científicas. Não perca, todas as terças-feiras às 21 horas, em Lá Fora, a série de documentários O Universo, aqui na Rádio Antena Web. Planeta Rock. Love me, but baby. Anos 90 ao som dos nacionais Joker, Easy, Come and Go na órbita do Planeta Rock. E é pelos 90 que continuamos, agora com Fly Away de Lenny Kravitz e mais à frente Beetlebum com os Blur. Slip away. Bam Blur na órbita do Planeta Rock. Continuamos a fazer a contagem decrescente para os concertos do U2 no estádio da cidade de Coimbra. Já a seguir, mais duas canções da banda irlandesa. Planeta Rock by Miguel Fernandes. Planeta Rock. grandes canções dos U2 em contagem para os dois concertos da banda no estádio da cidade de Coimbra, 2 e 3 de outubro, lá atrás, Until the End of the World, e agora também acabamos de ouvir The Fly. Estamos praticamente conversados por hoje, na próxima semana voltamos com mais rock. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. Rock by Miguel Freitas.